Fala pessoal da internet, aqui quem fala é o Thiago e eu vou matar. Não, pera, acho que isso é Battle Royale. Olá a todos, aqui é Juliano Yamada, do podcast Papo Lendário, e preferia que o Big Brother também tivesse o mesmo fim do Hacker. Seria bem melhor. Alô galera, aqui é a Lulu. E eu concordo com o Juliano. Eu acho que se o Big Brother fosse igual ao Hunger Games, teria muito mais audiência. Bem, então é isso. Estamos aqui com esse grupo de Hunger Games pra falar sobre essa série, o primeiro filme, o primeiro livro da trilogia. E como já foi apresentado, estou aqui com a Lulu e o Juliano, diretamente de Curitiba. I volunteer as tribute. Alguém explica aí como é que é a história. Resume a história do Hunger Games. Bom, a história, ela é uma distopia, como se fosse, como se tivesse tido uma guerra e só tivesse sobrado um pedaço do mundo, que se localiza nos Estados Unidos. Aí esse pedaço, ele é dividido em distritos e pela capital, que é a parte rica que sobrou dessa pós-guerra. Complementando o que ela falou agora há pouco, a aparência do Hunger Games parece, assim, um mundo após um pós-apocalipse. Após uma grande guerra. E, aparentemente, você pode imaginar ele ou como uma realidade paralela, um universo paralelo, ou até mesmo um futuro possível. É, sim, que ele se diz passar no futuro. Só que o negócio que eu não entendi, talvez o Lu explique melhor, realmente o mundo, então, é só aqueles 12... distrito e a capital, o resto não existe mais. É, segundo a história, que sobrou dessa guerra foi a América do Norte. Ah, sim. Que virou que virou Panem, que é dividida entre a capital e os 12 distritos, que, spoilers, eram 13. Não, acho que não é spoiler, porque desde o começo... É, não é spoiler pra quem deu, né? É, já fala isso e no... No primeiro fica subentendido que tinha alguma coisa que foi destruída no filme mesmo. Exatamente, foi destruído e o seu foi usado, na verdade. É, isso aí já é um spoiler. Total. Mas o 13º distrito, ele foi destruído depois, então o mundo já tinha destruído, já tinha virado Panem, e daí virou os 13 distritos mais a capital. É, e daí teve a revolta. A revolta do 13º. Foi destruído. E então começou... a capital criou os Jogos Vorazes. Seria os Jogos Vorazes é como se fosse o Big Brother da capital. Onde eles pegam. Eles sorteiam crianças dos distritos do 1 ao 13, no 1 ao 12, no caso, né? 1 ao 12. Pra se degladiarem numa arena. É válido ressaltar que é criança entre 11 a 18 anos, né? 11 a 17. 17, isso. Não, eu acho que é 11 a 18, por causa que o Distrito 1 e 2, quando as pessoas fazem 18 anos, eles se voluntariam, porque normalmente o Distrito 1 e 2 acabam ganhando os Jogos Vorazes. E os distritos que ganham os jogos, eles recebem riquezas da capital. Por isso eles já preparam as crianças pra realmente irem pra matar e ganhar. Uhum. Se não me engano, era com 17 anos e o Distrito 1... Como eles tinham 18 anos, já tinham passado da idade, qualquer um poderia se voluntariar, mesmo já tendo passado da idade. Não, pra participar tem que ter a idade, e tá certo, a idade final é 18, até que... É 18? É, no primeiro anos, tá o Gale tem 18. Ah, é verdade, o Gale tem, ele tava no último ano. É, tava no último verdade, ano. Verdade, ele fala que era o último ano dele. Mas... Só a Kathleen, diz a Kathleen que tinha quanto, 16? 16. No primeiro jogo ela tinha 16. Então... Resumindo, esse é o jogo. Começa a história com a nossa protagonista, Katniss, que é o livro em primeira pessoa. Eu juro que quando eu vi o filme, eu não consegui imaginar o livro em primeira pessoa. E achei o filme muito bom. Depois eu comecei a ler os livros. Eu também, eu primeiro vi o filme e depois eu fui atrás dos livros. Mas realmente eu fiquei meio com o pé atrás pelo ser em primeira pessoa, mas ela conseguiu escrever muito bem o livro. Pra com se certeza. Passar. Eu acho que até ficou melhor escrito em primeira pessoa. Como eu sou um leigo em relação ao livro, então todos os três livros são escritos diretamente só com a visão da Katniss? É, como se a Katniss estivesse escrevendo o livro. Como se ela estivesse narrando. Ah, interessante. Isso é um recurso literário que até estava sendo abandonado nos dias de hoje. Se você olhasse o estilo literário do... fazendo um comparativo Harry Potter, os O Harry Potter não usa, ele alterna muito, principalmente o primeiro e o segundo livro. Ele alterna muito entre primeira e terceira pessoa. Alterna também pela a visão de quem tá aparecendo, né? No Harry Potter aparece muito a visão do Voldemort falando. Exatamente. Também. Exatamente. Tem a visão do Voldemort. No começo do primeiro livro é a visão dos tios do Harry, né? Dos tios do Harry. Mas essa visão de primeira pessoa, ela era muito parecida com o que o Tolkien usava. Já era um recurso literário. O primeiro livro do Hobbit é primeira pessoa. É totalmente a visão do Bilbo e os Senhor dos Anéis, os três livros, são a visão dos hobbits que testemunharam a guerra. Não é à toa que até no final, no começo do Senhor dos Anéis, no final, aparece primeiro o Bilbo terminando de escrever o livro do Hobbit e depois o Frodo escrevendo o Senhor dos Anéis. Aí acho que, se não me engano, acho que no fim da década de 90, os livros pararam de ter essa exclusividade de primeira pessoa. Começaram a ser como se fosse a terceira pessoa. Se o leitor fosse essa pessoa que estivesse vendo de cima. É que também é uma coisa um pouco mais fácil de escrever. Tu consegue colocar. Pra em primeira pessoa tem que ter muitas artimanhas pra conseguir colocar a pessoa no lugar daquela pessoa que já está ali, sabe? Exatamente. Em terceiro é mais fácil, só tá assistindo. E com a adição da primeira pessoa, se não me engano, a Susana ela foi muito mais perspicaz em relação a isso. E o leitor se sente no papel da Katniss. Ela acaba se solidarizando. E ainda mais a Katniss, antes dos filmes, no próprio livro, ela aparenta ser uma figura muito carismática. Não, e no livro ela consegue passar a personalidade de muita gente só por descrever ela. Até o próprio Hamish, que no livro ele quase não aparece, ele quase não participa, mas tu entende como é ele por causa da Katniss, que ela vai vendo o que ele é praticamente. Eu acho que todos os personagens da visão dela no livro dá pra entender bem a partir da visão da Katniss, dá pra compreender bem sobre os personagens. Inclusive até comparando com o filme, foi muito bem trabalhada essa parte da personalidade deles. Por exemplo, Pita, a evolução do personagem, e eu acho que ficou muito parecido, ficou muito certinho com o que é tratado no livro. A F também. Tá, voltando então pra história, tem esses Jogos Vorazes e tá. O livro já começa, tanto o livro quanto o filme, já começa no dia da colheita. E a colheita é quando eles vão sortear um tributo feminino e masculino de cada distrito pra lutar nos jogos. E também pra participar, assim tu completa 11 anos, tu ganha teu nome é colocado uma vez e a cada ano é colocado mais uma vez. E tu ainda pode pegar as... Como é que é o nome mesmo, Lulu? Os negócios lá pra comida, como é que chama? Ah, sim, a pessoa pode se voluntariar fora da época de jogos, ou seja, a pessoa pode dar um nome pra uns pacificadores colocar dentro do sorteio de Jogos Vorazes em troca de comida. É, daí somando. Ou seja, uma pessoa que nunca pegar essa comida, no final, vai ter... 9 vezes o nome lá, certo? É, quantas vezes a pessoa tiver se inscrito. O Gale, por exemplo, por troca de comida, ele já se inscreveu mais de 40 vezes. É, mas mesmo não se inscrevendo, vai ter o nome uma vez colocado a cada ano. E o nome continua exatamente lá até ela fazer 18. Exatamente. Então... esse esquema do colocar um nome a mais... pra conseguir comida, eu não sabia dessa. É, isso deixa... Não é muito explorado no filme. Tem uma frase só que eles estão conversando antes do sorteio, no início do primeiro filme, quando o Gale aparece com um pão pra Katniss, que ela até cheira o pão, por ser uma coisa tão rara, que ela pergunta quantas vezes você já colocou o seu nome dele, e fala 40 e poucas vezes, e ela olha assim. Ah, agora faz sentido aquela cena. E no filme só consegue entender um pouco melhor quando vai a irmã e a mãe lá, e ela pega e lê pra irmã, não coloque seu nome pra pegar comida. Exatamente, não vale a pena, assim. Ela fala. I volunteer as tribute. A Katniss, ela só entrou porque a irmã dela, era o primeiro ano dela, ela só tinha um nome. E a Cat estava toda preocupada por ser chamada. Mas na hora, quem é chamado é a irmã. Então, ela fica toda desesperada, que a irmã obviamente ia morrer logo de início, então ela se voluntaria. Isso me lembra o fato da o símbolo que o Tordo teve nesse momento, até então saíram algumas sátiras na internet de que o broche é amaldiçoado, porque ela compra lá o broche, ela dá pra Prim, dizendo que se você tiver Tordo, nada de mal pode te acontecer, ela é sorteada. Aí o que a Prim faz? Dá um broche pra Katniss quando a Katniss se voluntaria no lugar dela. Aí saíram algumas sátiras, o broche é amaldiçoado, ela vai morrer, umas coisas assim. Mas aí que tá o primeiro ponto que eu queria deixar pra depois, mas não tem como não falar agora. A principal diferença entre o livro e o filme é que no livro é diferente como ela consegue o broche. É, no filme ela ganha o broche no prego. No prego. E algo assim bem surreal, porque lá quem vive no prego precisa de qualquer dinheiro possível. E não faria muito sentido a pessoa dar de bom grado o Tordo. Já no livro, ela ganha da filha do prefeito, que nem aparece no filme. Exatamente, que é amiga do colégio, da Katniss. Sim. Que ela dá pra dar boa sorte, diz que é o símbolo do distrito, algo assim. É, o figura do prefeito nem chega a aparecer no filme. Nem chega a aparecer. Ó, foi até bom você ter comentado isso dela falar, da filha do prefeito falar que o Tordo é o símbolo do distrito, porque isso dá mais sentido pra quem não leu, viu e ver o filme daquela última cena do Jogos Vorazes, quando o Presidente Snow coloca a coroa na Katniss, olha o broche na roupa dela e fala, lindo broche, no tom irônico, e ela fala com cara de desdém olhando pra ele, obrigada, é do meu distrito. A Katniss, ela só entrou porque a irmã dela, era o primeiro ano dela, ela só tinha um nome, e a Katniss estava toda preocupada por ser chamada. Tá, então seguindo nossa pauta, sinopse, já falando um pouco dos personagens, acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nos personagens de cada um, né? Tipo, por exemplo, a Katniss, acho que a gente já falou que tinha que falar, ela é a protagonista do filme, do livro, da história em si. Depois tem o Peeta, que é o outro personagem que vai pros jogos com ela, certo? Certo, um personagem que inclusive é muito bem desenvolvido com o passar da história. E esse passagem, ele é um dos três personagens que tem as características desde o primeiro. Sabe que, tipo, por exemplo, o Gale, tu só vai entender como ele é lá pro segundo filme. E eu, tipo, eu coloco na lista as pessoas que têm a personalidade bem aproveitada no primeiro livro. É a Katniss, o Peeta e o Hamish. Porque o Hamish, o que eu acho legal no livro é que o Hamish não manda bilhetinho, como ele faz no filme. Né? Que no filme ele fica mandando aqueles bilhetinhos, tipo, faça isso, você chama isso de beijo, não sei o quê. Uhum. E já no livro, não. O jeito dele se comunicar é o momento que ele manda ou não os presentes pra ela. É legal, é interessante também a questão da mudança do Hamish do começo até o final do primeiro livro, por exemplo, você vê que no começo ele não tá nem aí, ele tá lá de mentor porque ele não tem escolha, ele tem que ir, ou ele tá pela bebida, não sei. Sim. O quê. Aí quando ele começa a ver o potencial da Katniss, começa a ver o potencial que pode ver ali nos dois tributos que ele tá ajudando, não sei se o pessoal não reparou que ele para de beber um pouco, ele começa a prestar mais atenção, ele vai atrás de patrocinadores. E isso é muito bem explicado dessa mudança dele no segundo livro. Sim. Que conta toda a história dele, de como que ele foi vitorioso, etc. Não, isso é um negócio que eu acho que faltou no... No filme, né? No filme, mostrar o... Falar que ele foi do massacre quartenário. É biquartenário, né? Isso. Massacre biquartenário. E ele foi no segundo e ele ganhou nisso. Eu acho que faltou essa parte pra mostrar bem melhor como foi o Hamish. Sim. Tem um vídeo na internet de alguns fãs que fizeram a representação do massacre quaternário de quando o Hamish ganha os jogos. Sim. É bem interessante até, como a gente sente a falta dessa cena no filme. Depois a gente pode até colocar o link pro pessoal assistir. É muito bem feito esse vídeo. Representa direitinho o que foi escrito no livro. Bem bacana. Eu vi, achei muito bom também. Muito bom. Mas um negocinho que eu achei meio ruim é que ele só falou, vamos ter um massacre bicentenário e é isso. Isso vai acontecer. Não foi explicado. Mas isso já é o segundo filme, vamos deixar pra depois. Spoilers! Bom, o Haymitch é o único vivo mesmo do Distrito 12 que já participou, né? Teve exatamente. Dois vitoriosos do 12, antes do Peter e da Katniss. Teve dois, só que o primeiro já tinha morrido. E só fala isso, sabe? Tipo, tinha dois e o primeiro já morreu. E o outro é o Haymitch. Que dá a impressão que aquela vila dos ganhadores, ela já tá muito tempo abandonada. Eles fizeram umas 12 casas pra cada distrito, só que no 12 quase nunca foi utilizado aquela vila. Não é comum o Distrito 12 ganhar os jogos, inclusive até quando a Katniss se voluntaria, quando tem a reportagem lá do Cesar Flickman, ele fala, conversando com o Seneca Crane, que é o idealizador do primeiro livro, né? Comentando, e aí, o que você acha dos tributos? Daí ele fala, a partir da colheita não tem como saber, mas temos uma voluntária de um distrito muito distante, coisa que não se pode ignorar. O pessoal já começa a ficar curioso nessa cena. Porque pelo que dá a entender, os únicos que se voluntariam são no distrito 1 e 2. Que são os chamados carreiristas, que são os adolescentes que a gente estava conversando, que já são treinados desde criança. Justamente para se voluntariarem e ganharem os jogos. No 3 ou 4 também não tem se voluntários? Não, se não me engano não. Eu se não me engano tinha 3 distritos que eram os carreiristas, mas... Não, mas aproveitando o gancho, não sei se vale a pena ou não. Será que vale a pena dar uma explanada sobre o que são cada distrito, qual que é a função de cada um? Acho interessante. Acho bem interessante, acho válido. Como foi falado, tem 12 distritos e cada um tinha uma função. Eu não sei direito todas, eu sei que o primeiro é... É da luxúria. Não, desculpa, vamos pro 12, né? Vamos subindo. O 12º é o carvão, mina de carvão, tudo mais. O 11 é agricultura. O 10º é gado, o 9º é de grãos. O 8º é têxtil, tecidos, etc. Isso eu lembro porque no 2 tem. No livro tem as pessoas do 8. Aham. Né? Que faziam. O 7º, se eu não me engano, acho que é madeira. O 7º é madeira, até que tem a. O 7 é a Johanna Manson. Exatamente. Daí do 6º. Transporte. 5º. O 5º eu acho que é a energia solar e nuclear. O 4º é pesca, que é o Finnick. É o do quarto, tá certo. Sim. É o Finnick e aquela senhorinha lá do Catching Fire. A Max. Tá, e o Beery lá, o cientista do choque? É do Distrito 3. É do 3, que é de tecnologia. Tecnologia, isso. O 2 é... A maçonaria. Seria a que constrói e fortalece. Cidadãos são notados conhecimentos por sua força. Maçonaria são basicamente eles que mandam. Que tem os projetos, é os arquitetos. Tá escrito. O 1 é o pessoal das joias, a luxúria. Artigos de luxo. Tá. Artigos de luxo que decoram e embelezam nossa grande capital. Essa aqui é a função do distrito. Esse também é um grande fato a ser considerado em questão do distrito 1 e distrito 2 serem voluntários, é porque eles são, além de serem os que estão mais próximos da capital em questão de geografia, eles estão mais próximos da capital em questão das coisas que eles precisam. Na questão dessa parte do luxo. Interessante, pode... acabei de descobrir qual que era a função do 13º distrito, mas não vou falar não. Spoilers! O que dá pra entender aqui, no 1º ou 12º distrito, você tem a função 12º distrito até pra cima, são indústrias de base, mineração, agricultura, pecuária. O 10º, 11º e 12º são indústria de base, aquela bem... que dá pouco dinheiro, mas é bem, extremamente necessário. Aí você tem o que é basicamente agricultura, né? Que são do 9º até o 7º. Uhum. 3 distritos com agricultura, basicamente, que é madeireiro, têxtil e grãos. Aí o 6º, 5º e o 4º distrito são o de pensa em consumo rápido, transporte, energia. Engraçado que a pesca fica em quarto, que devia estar junto com a agricultura, mas tudo bem. Aceita. E os três primeiros distritos são os que mais são de uso mais necessário atualmente, e teoricamente seriam os que mais iriam angariar fundos. Tecnologia, maçonaria, que basicamente é arquitetura, e artigos de luxo, que é o possivelmente eles que cuidam das pedras preciosas e tudo mais. Engraçado que o Distrito 3 também começa a se rebelar em relação à capital. Porque o 3, ele não é diretamente assim, não tem essa ligação com o 1 e o 2. Mas claro, isso já é parte do segundo livro. É difícil falar do primeiro sem falar do segundo. Não, realmente, porque os dois são muito ligados. São muito conectados. Principalmente que você não tem muito disso explorado no primeiro filme, no primeiro livro. No primeiro filme, mais ou menos, exatamente. Só tem a guerra entre os... a batalha entre os 24 tributos. Uma possível traição do Pita contra Kevin, mais pra frente. Vai ver que ele é só um embuste dele. Bem, então... acho que a gente já falou bastante de personagem, falamos da Distrito. Acho que a gente pode entrar na parte de spoilers agora. Opa, minha parte favorita. Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor. It's the spoiler alert! Então, quem estiver ouvindo, que não leu o livro e não viu o filme, pare de ouvir, vá ler o livro e veja o filme também, os dois. Então, Julian, já que você é o mais leigo de Hunger Games, qual cena assim que tu mais gostou do... A Katniss se afeiçoa alguém do décimo distrito, se não me engano, né? Ah, o décimo primeiro, a Rui. A Rui. A Rui. E a cena em que ela, assim, faz uma elegia à morte dela, e que acaba causando um princípio de rebelião lá no décimo primeiro. É, sim. É uma cena até que forte. E o legal dessa cena do 11º se rebelando já é um pequeno spoiler do segundo livro. Tem um ponto que não foi mostrado no filme, que também é importante, em questão dessa revolta do 11º distrito, é no fato do 11º, assim, para as pessoas se aproximarem, qualquer coisa para os tributos ganharem dentro da arena é caríssimo. Tanto para a capital quanto para os distritos. Imagine para os distritos onde eles não têm quase nada. Aí onde é que eu quero chegar com tudo isso? É porque tem uma cena em que o 11º distrito envia um pão para Katniss. Ah, sim, isso no livro. Exato. Que é logo após a morte do... Logo após a morte da Rue. É? Não lembro. É, sim, a Rue morre. Dela faz todo aquele negócio com as flores. Eu não sei se no filme mostra direito isso, não lembro. Mostra ela fazendo as flores. É que dela... a parte do pão que não aparece. Porque os distritos não tem motivo para patrocinar tributos de outros distritos. Sim. Aí isso é uma coisa que mexe muito com a trama da história. E o que é legal é que no livro ele fala que cada distrito tem um pão diferente. Cada um com formato. Daí, se eu não me engano, o deles é um formato de lua, algo assim, não é? Eu lembro que tem essa distinção, não lembro exatamente os formatos. Eu não lembro qual pão era de qual, mas ela recebe e ela lembra do Pita falando do pão de cada distrito. E ela lembra que aquele é o pão do 11º e já assimila que aquele pão deveria ser pra Rue, só que como ela morreu, eles resolvem dar o pão pra Katniss. O Lu, sua cena favorita do filme? Ou sua segunda, se essa foi a sua primeira? É difícil. Ah, eu tenho a minha favorita do segundo. Pode começar a falar do Em Chamas? Vamos manter o Hunger Games, a gente faz a mesma coisa depois no Em Chamas, pode ser? Pode ser, então. Ah, eu gosto daquela parte em que eles estão na arena de treinamento. Começa a ter uma conexão ali da Katniss com o Pita. Mesmo antes deles começarem com esse jogo de eles estarem apaixonados. Ou não, né? Spoilers. Então vou falar dessa cena. Então é... fica a cena da arena de treinamentos como a minha favorita do Jogos Vorazes. Ah, sim. Até eu acho engraçado que no filme ele faz aquela questão de mostrar que o Pita é forte e faz ele jogar aquele peso. Exatamente. Tem uma outra cena que eu gosto muito, que é a cena do teste individual da Katniss, que ela atira a flecha numa maçã. Na maçã. E que o Snow quase faz o Seneca Crane desclassificar a Katniss. Uhum. Mas não, ela ganhou a maior nota de avaliação dentro dos distritos daquele ano dos jogos. Foi 10 ou 11, né? Eu acho que foi 11. Foi 11. Então, a minha cena favorita, no filme, assim, eu não sei dizer bem qual é, mas que tem no filme, mas eu prefiro muito no livro, apesar de eu já saber o que ia acontecer, é na entrevista do Peter, que ele pega o Caesar, né? O Caesar, Caesar Flickman. Sim, o Caesar. É o Silvio Santos do Hunger Games. É, ele chega, tipo, ah, então, Peter, você tem alguém especial? Ah, na real, eu tenho sim, eu tenho alguém que eu gosto. Ah, então vamos fazer o seguinte, você vai lá, você ganha e você volta pra ela, não sei o que, daí tipo ele pega, ah, acho que isso vai ser meio difícil. Ah, mas por quê? Ah, porque ela está aqui comigo. Então, Peter, me conta, tem alguém especial em casa? Não, não tenho. Não? Ah, não dá pra acreditar nisso. Olha só esse rostinho, um garoto bonito como você, Peter, me conta. Tem uma garota que eu sou afim desde criança. Ah. Só que eu acho que ela nunca reparou em mim até a colheita. Bom, vou dizer uma coisa, Peter. Você vai lá e ganha essa coisa. E quando voltar para casa, ela com certeza vai sair com você. Não é, pessoal? Obrigado, mas eu acho que ganhar não vai me ajudar muito nisso. E por que não? Porque ela veio pra cá comigo. Quando eu li isso no livro, mesmo já sabendo, eu fico, porque a última cena, assim, tipo, a última linha é ele falando, porque ela já tá aqui comigo. E acaba o capítulo. Uhum. E dá aquele tempo de tu absorver tudo e dizer, puta merda. Sabe? Aquela coisa assim, tipo, A entrevista também, acho que também pode ser uma cena favorita, porque é muito bom. Achei muito bom, assim, no filme ficou bem fiel essa cena, só que no livro ele conseguiu passar melhor a emoção. Com certeza, no livro, porque inclusive, a entrevista de quando eles voltam dos jogos, nossa, é enorme, hein? Sim. É emocionante, porque eles passam cenas, eles olham as cenas, nossa. Não tem como explicar. Do livro, eu acho que a minha cena favorita é quando eles saem dos jogos e vão fazer a entrevista. Que, inclusive, eles comentam, é falado até sobre a cor do vestido da Katniss, que é aquele amarelinho, meio pôr do sol, que é a cor favorita do Peeta, que só é falado no segundo filme. Acho que do livro é a minha cena favorita. É que acho que por não ter no filme essa cena, acho que acabo considerando como a minha favorita, por ter sido tão bem desenvolvida no livro e, bom, deixou um pouco a desejar no filme, né? I volunteer! I volunteer! I volunteer as tribute! Outra cena que eu acho muito legal é logo após a morte da Rue, que anuncia que teve a mudança das regras. E pode ter dois vencedores, desde que sejam ambos do mesmo distrito. Isso me lembra aquela cena final dos Vestantes, que no livro é aterrorizante. Não são apenas bichos iguais feitos pelo computador. Cachorros. É, nossa, no livro cada Vestante tem a característica de um distrito morto. Isso é muito assustador, a forma como ele foi escrito. Nossa, eu não sabia que era desse jeito. É assustador, Juliana. É isso, e ela explica que ela olha assim pra pessoa, pro um Vestante. E ela vê os olhos da Rue. Ela começa a se questionar de como é que podiam ter feito aquilo, se eles pegaram os corpos e fizeram algo mutante, genético, etc., pra transformar aqueles animais. I volunteer! I volunteer! I volunteer as tribute! Ó, Juliana, spoiler pra você. Peeta, ele tem uma perna mecânica depois dos Jogos Vorazes. Sério? Sério. Aquele ferimento, tanto da espada do Keito, quanto O da espada ela consegue curar. Só que daí depois ele... Dentro dos Vestantes. Ele consegue curar, mas ficou com uma sequela, né? Só que daí depois ele é atacado de novo. Ela faz como Kate, pra ele não sangrar até a morte. E isso faz a perna necrosar. Exatamente. E aí, porque quando os Aes deslizadores retiram os tributos da arena, os que sobreviveram, no caso, eles fazem quase que uma cirurgia plástica pra deixar eles bonitos de novo pra aparecerem na TV, né? É. Aí o que acontece é que eles curam todos os ferimentos da Ketris e tal, e o Pita ganha uma perna mecânica. E tem um negócio que acho que faltou no primeiro filme, foi os aerodeslizadores. Porque no quem viu só o primeiro filme, ele acha que tipo, morreu e vai ficar ali no, na ilha pra sempre, sabe? Mas... Isso. E já no livro mostra isso, e no segundo eles arrumaram, mostrando umas duas vezes o aerodeslizador. Isso me lembra também uma cena do primeiro filme que quem não leu também não entende, que é quando a Katniss e o Gale estão na floresta e aparece o aerodeslizador e eles se escondem daquilo e a gente não entende. Sim. Quem não entende por quê? Porque no filme eles não explicam sobre os Avokes, que são fugitivos dos distritos, que acabam sendo transformados em escravos. É uma coisa assim que acho que faltou bastante. Acho que realmente deveriam ter colocado os Avokes ali. Eles não só aparecem, mas não explicam nada, né? Não, eles nem aparecem, os Avokes. Aparecem de longe, tipo, como criados. Quando eles entram no hotel que eles vão ficar lá. Ah, são aqueles que estão servindo eles, né? Exatamente. Mas não falam. Eles não falam porque eles não têm língua. Quando capturados pela capital, a capital corta a língua deles e eles são transformados em criados. I volunteer as tribute. Não, um negócio aí que eu quero falar também agora, que fazendo ponto com a minha introdução, foi por causa do Battle Royale. Eu conheci isso, ainda tava na época do Orkut. Eu tava procurando sobre o Battle Royale, que é um lugar muito foda, que tem essa mesma história de jovens tendo que se matar e tudo mais. É a diferença do Battle Royale é que eles são treinados, todos eles. Não, eles não são treinados, eles são estudantes japoneses que não. É quase a mesma coisa, sabe? Tipo, mas tem... Tipo, eles fazem aula de artes marciais e tudo mais, só que eles não são preparados pra isso, sabe? Tipo, eles só têm aula ali porque é Japão, todo mundo tem que ser ninja. E daí eles estavam falando desse filme, dizendo que era plágio e tudo mais, até teve bafafá, só que... Engano, os criadores de Battle Royale, isso eu vi faz tempo falando, que eles chegaram e falaram, ó, essa ideia surgiu meio que ao mesmo tempo. Na real, não foi mais tempo. Não, eles não consideram Jogos Vorazes um plágio, consideram que, assim, possivelmente as duas mídias beberam da mesma fonte. Sim. Ou não, né? Tem muita inspiração semelhante, tipo, o próprio Jogos Vorazes tem inspiração em muitas coisas. É, até que a própria Susan falou que ela não sabia da existência do Battle Royale, e só quando ela lançou o primeiro livro que todo mundo começou a comparar. Até que ela ficou preocupada, perguntou se deveria ler, e o estagiário dela falou que não, porque ela já, senão ela podia perder a inspiração dela, algo assim. E só continuar. E eu acho bem plausível que não seja um plágio, é só alguma incríveis coincidências. Tem várias outras referências e inspirações nos Jogos Vorazes, como algumas guerras romanas, gladiadores. Os próprios gladiadores são exatamente muito parecidos. Muito parecido. A própria questão da... Aí tem essa coisa do Big Brother, da banalização da mídia. Tem muitas inspirações que a autora usou pra criar os Jogos Vorazes. Diga de passagem aqui que a história que contam de como ela teve a ideia é que ela tava na TV, assim, só passando de canal, e daí ela começou a ver um negócio sobre guerras. Viu um pouco, assim, tipo, pessoas se matando e tudo mais, e depois passou e foi pra um reality show, bem no estilo Big Brother, que só pode sobrar um no final, sabe? E ela, do nada, misturou tudo isso na cabeça, e foi aí que ela começou a criar a ideia dos Jogos Vorazes. I volunteer as tribute! E falando nisso, que fica uma cena, assim, que eu adorei no livro, e que eles podiam ter caprichado no filme, essa acho que é uma parte muito importante, a morte e a do pai da Katniss e o problema que trouxe isso pra família dela. Que no filme só fica resumido na cena do Peter tacando um pão pra ela. E no filme fica muito parecido que aquela cena foi, tipo, 2 dias antes dos Jogos Vorazes, o Peter pega e taca um pão pra ela. E no livro ela tem 11 anos, né? No... Quando o pai dela morre? É, quando o pai dela morre, essa cena do pão. Que o pai dela morreu, ela ganhou um certo suprimento por uns dias, só que não conseguia mais nada. E a mãe dela se fechou muito. É, a mãe dela entra em depressão. E até no filme ela comenta um pouco, tipo, ó, vê se não se fecha, fica aqui por ela. É, você não pode falar de novo, eu não vou estar aqui. É, a Katniss fala isso, só que não dá pra entender direito no filme. E no livro ela explica direito isso. E, daí, e ela fica, tipo, semanas sem comer, e fica revirando lixo pra conseguir, até que um dia ela tá lá perto dos padeiros, e o Pita, tipo, ela só escuta um barulho dentro da padaria, a mulher brigando. De repente sai o Pita com os pães queimados. Daí ele pega e começa a tirar os pedaços do pão queimado, joga pro porco e o resto joga pra ela. É, daí até dá a entender que ele deixou queimar de propósito. É. Porque daí no livro mostra que ele já gostava do Katniss no tempo de colégio. Uhum. E que ficou engraçado também porque no filme não dá pra entender essa parte. Fica até parecendo que a Katniss, ela tá com raiva do que o Pita fez pelo ter jogado o pão. Uhum. E no livro ela tem uma enorme gratidão pelo Peter. Filme, dá a impressão, na verdade, que ele nem jogou pra ela. É, não, isso deu pra ver. Até depois complementa que ele fala, eu não deveria ter jogado aquele pão, deveria ter te entregue, algo assim. É, inclusive, quando ele vai jogar metade do pão queimado pros porcos e a outra parte pra Katniss, ele até tá levando uma bronca da mãe por ter deixado queimar os pães. Uhum. Lógico que no filme isso não é falado. Aparece a cena, mas o livro conta essa parte. Parece que realmente ele deixou queimar de propósito pra poder dar pra ela. Mas no filme mostra a mãe brigando com ele. Mas tá só brigando, assim, é. Só que eu acho que nessa cena, o que eles podiam fazer no filme? Pegar várias cenas que eu considero inútil. Muitas cenas só aparece o idealizador do jogo olhando, aqueles caras ficam lutando e volta pro jogo de novo, sabe? Eles podiam ter contado essa cena. Pegou essas uma... cenas acho que seriam mais pra mostrar a questão da tecnologia, a questão de como que os jogos são feitos, de como tudo ali pode ser manipulado, como o resultado pode ser manipulado. É, mas acho que tem cena que não precisa, porque realmente só aparece eles olhando. Uh-huh. Sabe, não tem fala, não tem eles mexendo, por exemplo, a parte do cachorro. Achei legal, podia colocar, mas tipo, tem cena que eles só estão olhando, só isso. E nisso eles podiam pegar, tirar essas cenas e pegar uma... duas outras atrizes, tipo, uma morena genérica lá, só pra fazer a versão de Katniss criança, pra mostrar que aquilo faz alguns anos atrás e focar um pouquinho melhor naquela história. E não só dizer, ó, o Pita anteontem jogou um pão pra Katniss. Eles não fizeram questão nenhuma de rejuvenescer ela ou coisa assim. Então tu não tem ideia de quanto tempo faz aquilo. É que o filme é de quando? 2012? É, de 2012. Ela é de 90, já tinha 22 anos. É, não, tipo, ela já passa, ela ali consegue passar a impressão que tem 16 anos. Tipo, com certeza, é impressionante. Só que nunca ela vai conseguir passar a impressão que tem 11. Ah, não, daí não. Então, se até a Prim no segundo filme que cresceu um monte, não parece mais ter a idade que tinha. Mas, verdade. Sei lá, eles podiam pegar uma criancinha genérica ali, uma morena. Diga-se passagem, a Katniss é uma morena genérica. Na verdade, ela é loira. É, não, mas a Katniss. A Katniss é loira. A Jill é loira. A Katniss é morena. E a Katniss é uma morena genérica. Tipo, não em questão de atuar, mas em questão de personagem, qualquer morena poderia ser a Katniss. Então eles podiam pegar uma criancinha de um... aparentando ter 11 anos, pegava a própria Prim. Coloca a peruca morena nela e diz que é a Katniss. É verdade, o pessoal ia reconhecer melhor. Sabe, já podia funcionar. Dizer, ó, não, essa aqui é a Katniss com 11 anos. É algo interessante até de se pensar. E isso é uma parte que seria importante, sinto, pra construir melhor o Pita. O Pita e a relação entre os dois. Mas um negócio que eu achei legal, que tem tanto no livro quanto no filme... pelo menos ao meu ver, que eles usam o mesmo esquema que eles usaram no primeiro filme de Star Wars. Ele fecha o filme ali. Então, a história não precisava ter um segundo ou um terceiro, o primeiro já acabou. Eles ganharam o jogo. O primeiro filme em si, ele é totalmente fechado. Sim, o primeiro filme e o livro também, ele é bem fechadinho. Ah, não sabia que era o Lenny Kravitz. O Sina? Aham. Sabia que ele era familiar de algum lugar, mas não sabia que ele era o Lenny Kravitz. Tom.